Fecheiro 97. Ele teve o bom senso de reconhecer isso e não contestou a minha presença. Simplesmente ignorando-me, anuiu com a cabeça novamente a Jamie. As suas tropas estão em ordem, Coronel Fraser? Olhou incisivamente à volta. As únicas tropas visíveis naquele momento eram Kenny, que tinha o nariz enfiado na caneca, Murdo Lindsay e Gordy Chisholm, absortos num ferrenho jogo de lançamento de canivetes nas sombras do bosque. Sim, senhor. O governador ergueu as sobrancelhas com evidente ceticismo. Chame os seus homens, senhor. Vou passar-lhes revista. Jamie fez uma pausa durante um momento, segurando nas rédeas. Semicerrou os olhos contra o sol nascente, avaliando a montaria do governador. Tem aí um belo cavalo, senhor. Ele é estável? Claro, o governador franziu o senho. Porquê? Jamie atirou a cabeça para trás e soltou um grito típico das terras altas, um sonoro uivo para ser ouvido por todas as montanhas à nossa volta. O cavalo do governador deu um puxão nas rédeas, revirando os olhos para trás. Os homens da milícia saíram em bandos do bosque, gritando como banshees, e uma nuvem negra de corvos explodiu das árvores por cima deles, como fumo de canhão, numa revoada de gritos estridentes. O cavalo empinou-se para trás, lançando Tryan ao chão numa postura indigna, fugindo desabridamente na direção das árvores do outro lado do prado. Recuei vários passos para sair do caminho. O governador sentou-se, roxo, e tentando recuperar o fôlego, vendo-se no centro de um círculo de homens a conter o riso, todos a apontar-lhe as armas. O governador olhou furiosamente para o cano do rifle junto ao seu rosto e afastou-o bruscamente com a mão, a resmungar como um esquilo enfurecido. Jamie pigarreou de um modo significativo e os homens desapareceram silenciosamente para dentro do bosque. Pensei que, de uma maneira geral, seria tanto um erro oferecer a mão ao governador para ele se levantar, como deixar que ele me visse o rosto. Diplomaticamente virei-me de costas e afastei-me alguns passos, fingindo ter descoberto uma impressionante planta nova a brotar do chão aos meus pés. O Sr. Vickers reapareceu do meio das árvores, parecendo espantado, com um balde de água em cada mão. O que é que aconteceu? Apressou-se para o governador, mas eu coloquei-lhe a mão na manga do casaco para o deter. Era melhor que o Sr. Tryan tivesse uns minutos para recuperar o fôlego, assim como a dignidade. Nada de importante, disse eu, resgatando os meus baldes antes que ele os derramasse. Sabe quantos milicianos estão aqui reunidos? 1068, senhora, disse ele a olhar. Isto, claro, sem contar com as tropas do general Waddell. Mas por quê? E têm canhões? Sim, alguns, senhora. Temos dois destacamentos com artilharia, dois canhões six-pounders, 10 canhões de rodízios e 2 morteiros. Vickers endireitou-se um pouco, sentindo-se importante com a ideia de tanto poder de destruição. Há 2.000 homens do outro lado do rio, senhor, mas a maioria praticamente desarmada. Alguns não têm mais nada além de uma faca. A voz de Jamie veio de trás de mim, desviando a atenção de Vickers. Virei-me e vi que Jamie tinha desmontado e estava cara a cara com o governador, segurando o chapéu deste último. Bateu-o negligentemente contra a coxa e ofereceu-o ao seu dono, que o aceitou com o máximo de dignidade possível, dadas as circunstâncias. Foi o que me informaram, Sr. Fraser, disse ele secamente, embora eu esteja satisfeito em saber que o seu serviço secreto corrobora o meu próprio. Sr. Vickers, poderia, por favor, ir buscar o meu cavalo? O tom roxo do rosto de Tryan havia esmaecido. E apesar das suas maneiras ainda manterem uma certa restrição, ele não parecia ter guardado rancor. Tryon possuía tanto um sentido de justiça como, mais importante neste momento, um sentido de humor. Ambos parecendo ter sobrevivido à recente demonstração de prontidão militar, Jamie anuiu com a cabeça. Imagino que os seus agentes também lhe tenham dito que os reguladores não têm nenhum líder propriamente dito, não é assim? Ao contrário, Sr. Fraser, tenho a impressão de que o Herman Husband é, e já há bastante tempo, um dos principais agitadores deste movimento. O James Hunter também é um nome que eu tenho visto em cartas de reclamações e nas intermináveis petições que me chegam às mãos em New Bern. E há outros. Hamilton, Gillespie. Jamie fez um gesto de impaciência, afastando uma nuvem de mosquitos que pairavam perto do seu rosto. Em certas circunstâncias, senhor, eu estaria disposto a discutir consigo se a pena tem mais força do que a espada. Mas não à beira do campo de batalha, que é onde estamos. A ousadia em escrever panfletos não prepara um homem para liderar tropas. E o Husband é um cavalheiro quaker. Foi o que ouvi dizer, concordou Tryon. Gesticulou na direção do rio distante, com uma das sobrancelhas erguidas em desafio. E, no entanto, ele está aqui. Ele está aqui, concordou Jamie. Parou por um momento, avaliando a disposição do governador, antes de prosseguir. O governador estava bastante tenso. Notava-se perfeitamente a pressão na figura ou no brilho dos seus olhos. Mesmo assim, a batalha não era iminente e a tensão estava bem controlada. Ele ainda podia ouvir. Eu partilhei a minha comida com esse homem na minha fogueira, senhor, disse Jamie cautelosamente, e comi à fogueira dele. Ele não faz segredo dos seus pontos de vista, nem do seu caráter. Se ele está aqui hoje, tenho a certeza de que é com grande tormento mental. Jamie respirou fundo. Estava a pisar em terreno perigoso. Enviei um homem ao outro lado do rio, senhor, para procurar Husband e suplicar-lhe que venha encontrar-se comigo. Pode ser que eu consiga persuadi-lo a usar a sua considerável influência para fazer com que esses homens, esses cidadãos, gesticulou rapidamente na direção do rio e dos invisíveis esbirros do outro lado, abandonem esta desastrosa linha de ação que só pode terminar em tragédia. Olhou Tryon diretamente nos olhos. Posso perguntar-lhe, senhor, posso suplicar-lhe, se o Husband vier, falaria com ele pessoalmente? Tryon permaneceu em silêncio, alheio ao empoeirado tricórnio que girava nas mãos. Os ecos da recente comoção tinham-se dissipado e um passarinho cantava dos ramos do olmo por cima de nós. Eles são cidadãos desta colónia, disse ele finalmente, fazendo um sinal com a cabeça na direção do rio. Eu lamentaria que algum mal lhes acontecesse. As suas reclamações não são desprovidas de mérito. Eu reconheci isso publicamente e tomei diligências para que fossem feitas as devidas reparações. Olhou para Jamie como se quisesse ver se esta declaração fora aceite. Jamie permaneceu em silêncio à espera. Tryon respirou fundo e bateu com o chapéu na perna. No entanto, sou governador desta colónia. Não posso permitir que a paz seja perturbada, a lei desprezada, a rebelião e o derramamento de sangue fiquem impune. Olhou desoladamente para mim. Não o permitirei. Voltou a sua atenção novamente para Jamie. Julgo que ele não virá, senhor. O rumo deles está definido. Apontou mais uma vez na direção das árvores que orlavam o rio Elements e o meu também. Mesmo assim, hesitou por um segundo, depois tomou uma decisão e abanou a cabeça. Não. Se ele realmente vier, então, por favor, pondere com ele. E se ele concordar em mandar os homens pacificamente para casa, traga-o até mim e encontraremos um acordo. Mas não posso ficar à espera dessa possibilidade. O Sr. Vickers tinha recuperado a montaria do governador. O rapaz parou um pouco afastado, segurando os dois cavalos pelas rédeas, e eu vi-o fazer um meneio ligeiro com a cabeça, como se confirmasse as palavras do governador. O seu chapéu protegia-o do sol, mas o rosto estava afogueado e os olhos brilhantes. Estava ansioso pela batalha. Traia não, mas estava preparado. Jamie tampouco queria, mas também estava preparado. Sustentou o olhar intenso do governador por um momento e depois anuiu, aceitando a inevitabilidade. Quanto tempo? Perguntou ele serenamente. Tryon olhou para a posição do sol um pouco antes do meio da manhã. Roger partira há quase 2 horas. Quanto tempo levaria ele para encontrar Herman Husband e voltar? As companhias estão em formação de combate, disse Tryon. Olhou para o bosque e o canto da sua boca torceu-se. Em seguida, lançou um olhar sombrio a Jamie. Não muito tempo. Esteja preparado, Sr. Fraser. Virou as costas e, enfiando o chapéu na cabeça, pegou nas rédeas do seu cavalo e montou. Afastou-se sem olhar para trás, seguido pelos seus ajudantes de campo. Jamie observou-o afastar-se, com o rosto impassível. Coloquei-me ao seu lado e toquei-lhe na mão. Eu não precisava de dizer que esperava que Roger se apressasse. Capítulo 62. Vagabundos e pessoas suspeitas. Artigo 12. Nenhum oficial ou soldado deverá ultrapassar os limites do acampamento, que está delimitado pelos postos de guarda avançados. Artigo 63. Os comandantes das unidades militares deverão interrogar todos os vagabundos e pessoas suspeitas, e os que não derem uma boa explicação deverão ser presos, e um relatório do ocorrido deverá ser enviado ao quartel-general. Deveres e normas do acampamento. Ordens emitidas por Sua Excelência o Governador Tryon aos habitantes da Carolina do Norte. Roger tocou no bolso das suas calças, onde tinha guardado o seu distintivo de miliciano. Um botão de peltre com 4 centímetros de diâmetro perfurado nas bordas e gravado com o rústico CF de Companhia Fraser e que devia ser cosido no casaco ou no chapéu. Tais distintivos e as rosetas de fitas eram os únicos artigos do uniforme da maioria das tropas de infantaria do governador e a única maneira de distinguir um membro da milícia de um dos reguladores. Como é que exatamente sabemos em quem disparar? Perguntara ele ironicamente, quando Jamie lhe entregara o distintivo ao jantar 2 dias antes. Se nos aproximarmos o suficiente para ver o distintivo antes de dispararmos, o outro sujeito não nos vai acertar primeiro? Jamie lançara-lhe um olhar de igual ironia, mas educadamente evitou qualquer observação sobre a capacidade de Roger como atirador e a probabilidade ou improbabilidade de ele causar qualquer dano com o mosquete dele. Eu não esperaria para ver, disse ele. Se alguém correr para ti com uma arma, dispara e espera pelo melhor. Alguns homens sentados em redor da fogueira ali perto deram uma risadinha abafada. Mas Jamie ignorou-os. Pegou num pauzinho e retirou 3 batatas doces assadas de entre as brasas, deixando-as lado a lado, negras e a fumegar no ar frio da noite. Pontapeou uma, delicadamente, fazendo-a rolar de volta para as cinzas. Aquela somos nós, explicou ele. Pontapeou a batata seguinte. Aquela é a companhia do coronel Leeds. E aquela, pontapeou a terceira, que rolou erraticamente atrás das suas companheiras, é a do coronel Ash. Estás a ver? Ergueu uma das sobrancelhas para Roger. Cada companhia avançará no seu próprio caminho. Logo, não é provável que tu vejas qualquer outra milícia, pelo menos no início. Quem quer que venha na nossa direção, provavelmente é o inimigo. Então a sua boca larga curvou-se um pouco para cima, enquanto gesticulava na direção dos homens espalhados à volta a comer. Tu conheces bem estes homens aqui? Bem, não dispares contra nenhum deles e tudo correrá bem, certo? Roger sorriu pesarosamente consigo mesmo, enquanto descia cuidadosamente um declive coberto de vegetação rasteira com flores amarelas. Era um bom conselho. Ele estava muito menos preocupado com a possibilidade de levar um tiro do que com o receio de acidentalmente ferir alguém. Inclusive, a preocupação não menos importante de arrancar alguns dos seus próprios dedos. Particularmente, estava decidido a não disparar em ninguém, independentemente das circunstâncias ou da possibilidade de os atingir. Já ouvira suficientes histórias dos reguladores, Abel McLennan, Herman Husband. Mesmo tendo em conta o natural e hiperbólico estilo de Husband, os seus panfletos provocavam uma sensação de injustiça impossível de ignorar. Como é que Roger poderia imaginar matar um homem ou mutilá-lo simplesmente por ele protestar contra os abusos e a corrupção tão flagrantes que ofendem qualquer pessoa honesta? Como historiador licenciado, ele já vira o suficiente das atuais circunstâncias para compreender exatamente como os problemas surgiram e se alastraram. E ele compreendia muito bem as dificuldades em solucioná-los. Entendia a posição de Tryon até certo ponto, mas a sua compreensão terminava bem longe de transformá-lo num soldado disposto a lutar pela causa da sustentação da autoridade da coroa, menos ainda a causa de preservar a reputação e a sorte pessoal de William Tryon. Parou por um momento, ouvindo vozes, e silenciosamente deslizou para trás do tronco de um grande chopo. Três homens apareceram após alguns minutos a conversar descontraídamente. Os três transportavam armas e caixas de munições, mas a impressão que dava era a de três amigos que iam caçar coelhos em vez de soldados implacáveis na véspera de uma batalha. De facto, pareciam ser exatamente o que eram, forrageadores. Um deles tinha um punhado de corpos peludos pendurado no cinto. O outro carregava um saco manchado com algo que poderia ser sangue fresco. Enquanto Roger observava do seu esconderijo atrás do chopo, um dos homens deteve-se, estendeu a mão para deter os seus companheiros, que ficaram alerta como cães de caça, os narizes apontando para um grupo de árvores a uns 60 metros de distância. Mesmo sabendo que havia ali alguma coisa, passou algum tempo até Roger avistar um pequeno cervo parado, imóvel, perto de um bosquete de árvores jovens. Um véu de luz matizada atravessava as folhas novas por cima e camuflava quase perfeitamente o animal. O primeiro homem tirou a arma silenciosamente do ombro, levantando a mão para pegar na vareta e no cartucho, mas um dos outros deteve-o, pondo-lhe a mão no braço. Espera, Abraham, disse o segundo homem, baixinho, mas fazendo-se ouvir. Não dispares tão perto do rio. Ouviste o que o coronel disse? Os reguladores estão espalhados até à margem, perto daquele ponto. Fez um sinal com a cabeça, indicando a vegetação densa de carvalhos e salgueiros que assinalava à beira do rio invisível, a menos de 100 metros de distância. Não vais querer provocá-los. Não agora.